capítulo 8, em Colossenses 51, que são os males e de onde vêm eles. Abre linha. Primeiro. Aqueles que buscam de onde vêm os males aos seres em geral, ou a uma classe particular de seres, fariam melhor começar sua busca colocando a definição do mal e a sua natureza. Desta maneira, se saberia também de onde vem, onde está situado, a quem pode acontecer e, geralmente, se encontraria uma solução sobre o ponto de saber se está nos seres. Por qual de nossas faculdades conhecemos a natureza do mal? Questão embaraçosa. Se o conhecimento de um objeto se faz graças a uma semelhança com esse objeto. A inteligência e a alma, que são formas, praticam também o conhecimento das formas e buscam as formas. Mas será o mal uma forma? Como imaginá-lo, se não pertence senão à ausência de bem? Mas, já que não há senão uma só e mesma ciência dos contrários, e que o mal é o contrário do bem, a ciência do bem é também a do mal. Os que querem conhecer o mal devem, pois, penetrar a natureza do bem, pois, no mesmo gênero, as espécies superiores precedem as espécies inferiores, e que estas são, antes de tudo, privações daquelas. Contudo, ainda uma questão. Em que sentido o bem é contrário do mal? É como o começo é contrário ao fim, ou como a forma é contrária à privação? Trataremos mais tarde desta questão. Outra linha, 2. Dizemos agora qual é a natureza do bem, pelo menos, que ele é útil para a nossa discussão atual. É a realidade a qual todos os seres estão suspensos, que todos desejam, que é seu princípio e do qual tem necessidade. Mas ele, escapando a toda necessidade e satisfazendo a si mesmo, é a medida e o limite de toda a coisa. Dele vem a inteligência e o ser, a alma e a vida, a atividade intelectual que dá as coisas. E até lá tudo é belo, pois é ele mesmo acima do belo e ao lado das coisas mais excelentes. É o rei na região dos inteligíveis. Quanto à inteligência, não se pode imaginá-la sobre o modelo do que chamamos nossas inteligências. Estas contentam-se em enunciar proposições. Elas são capazes de compreender o sentido das palavras. Elas especulam, elas raciocinam e especulam sobre o encadeamento das proposições, a fim de conhecer as verdades graças a esse encadeamento. Elas não possuem estas verdades antes. Elas estão vazias antes de havê-las captado, e são, contudo, inteligências. Tal não é a inteligência. Ela tem tudo, ela é tudo. Mas ela permanece nela mesma. Ela tem tudo, mas não no sentido de que ela é diferente das coisas que ela possui. Nela, nada de separado. Cada coisa é todas as coisas, e ela é integralmente em toda parte. Não que haja aí confusão. Inversamente, cada coisa aí está separada das outras. Ademais, as coisas que participam da inteligência não tomam ao mesmo tempo, não aprendem ao mesmo tempo, mas apenas o que elas podem aprender. A inteligência é o primeiro ato do bem, o primeiro ser. O bem permanece em si mesmo. Ela age como ela vive, circulando em torno dele. Fora da inteligência e em torno dela circula a alma. Ela olha na inteligência e, contemplando-a em sua intimidade, ela vê por ela o Deus Supremo. Tal é a vida impassível e feliz dos deuses. Aí não se encontra o mal em nenhuma parte. Se a realidade aí se detesse, não haveria mal. Não há senão bens que são o primeiro, do segundo e do terceiro estágio. Perto do Rei do Universo estão todos os bens. É causa de toda bondade, toda beleza. Ela é integralmente dela mesma. O bem, de segundo estágio, está perto da segunda ordem dos seres. O bem, da terceira ordem, perto da terceira ordem. Terceiro, a linha. Se tais são os seres, se tal é a realidade, que está além dos seres, o mal não existe senão nos seres, o mal não existe nem nos seres, nem nessa realidade, pois essas coisas são boas. Resta, portanto, já que existe, que ele exista no que não é. Ele é, de algum modo, de não ser. Encontra-se nas coisas misturadas de não ser e participando ao não ser. Abre parênteses. Por não ser, entendo, não não ser absoluto, mas somente o que é outro que o ser. Ademais, toma a palavra outro, não no sentido em que o movimento e o repouso que estão no ser são outros que o ser, mas no sentido em que a imagem de um ser é outra que esse ser, ou até no sentido de eu não ser ainda inferior. Tais são as coisas sensíveis e as afeições das coisas sensíveis. Tais são, a um grau ainda inferior, os acidentes dessas coisas. Tal é o princípio das coisas sensíveis. Tal é cada um de seus constituintes. Fecha parênteses. Podes, com efeito, conceber o mal, considerando que ele está para o bem, como a falta de medida para a medida, como o ilimitado para o limite, como o informe para a causa formal, como o ser eternamente deficiente para o ser que se basta a si mesmo. É sempre indeterminado, sempre instável, completamente passível. Jamais rassasié. Pobreza completa. Eis não os atributos acidentais, mas a própria substância do mal. E qualquer mal particular que se considere, possui todos esses atributos, abre parênteses. E as coisas que tomam sua parte do mal e que se lhe tornam semelhantes, são coisas más, mas não são o ser mesmo do mal. Fecha parênteses. A que sujeito essas propriedades pertencem? Perguntas. Mas elas não são diferentes de seus sujeitos. Elas são o próprio sujeito. Pois se o mal é acidente de um ser diferente dele, é preciso de início que ele exista em si mesmo, até quando não seja uma substância. É como o bem. Há o bem em si, e o bom como atributo, do mesmo ao mal em si, e, em conformidade com ele, o mal atributo de um ser diferente dele. Que é, pois, a falta de medida, se ela não está numa coisa sem medida? Ela é como a medida que não está na coisa medida. Do mesmo modo, a ausência de medida não está na coisa sem medida. Pois se ela está numa coisa, ou então esta coisa estava já sem medida, e já que ela estava sem medida, ela não tem necessidade para ser desta ausência de medida. Ou então, ela tem uma medida, mas não é possível que ela tenha como atributo a ausência de medida, enquanto ela tem uma medida. É preciso, pois, que haja um ilimitado em si, um informe em si, e assim das outras propriedades que caracterizam a natureza do mal. Se há demais o mal, se, além do mal, há coisas más, é que elas têm o mal em sua mistura, ou então tendem ao mal, ou então fazem o mal. Sim, o sujeito em que reside as figuras e as formas, os limites e as medidas, o sujeito que se veste com uma vestida estranha a ele, pois não mantém em si mesmo nenhum desses bens, o sujeito que está para a realidade como sua imagem, eis o que é a substância do mal, se o mal pode ter uma substância. Eis o primeiro mal, o mal em si, que nos descobre o raciocínio, que nos revela o raciocínio. Ponto. Outra linha, 4. A natureza corpórea é má devido à parte matéria que ela encerra, mas ela não é o primeiro mal. A forma que ela tem não lhe pertence realmente. Ela está privada de vida. Os corpos se destroem uns aos outros devido à irregularidade de seus movimentos. São um obstáculo à atividade da alma. Em perpétuo fluxo, evitam a permanência do ser. Para a alma, não é nela mesma que ela é má. Ademais, toda alma não é uma alma má. O que é uma alma má? Por exemplo, diz Platão, para o ser que há a servir esta parte da alma, onde reside naturalmente o vício, é a parte racional. Ela admite o mal, indo além ou aquém da medida. Daí a intemperança, a covardia e todos os outros vícios da alma, afecções involuntárias, que engendram opiniões falsas. Ele faz em tomar por bens e males o que ela evita e o que ela busca. Quem é que produz esse vício? Como se pode reduzir a matéria como a seu princípio e a sua causa? De início, a alma viciosa não é exterior à matéria. Ela não é viciosa em si mesma. Portanto, ela se encontra misturada por falta de medida. Ela não tem sua parte da forma que dá a ordem e a medida, pois ela é misturada ao corpo, e o corpo é material. Ademais, será que sua parte racional, ela também não é perturbada? As paixões a impedem de ver. A matéria projeta sua sombra sobre ela. Ela inclina para a matéria, Ela dirige seu olhar não sobre o que é, mas sobre o que se torna. Ora, o princípio do devir é a natureza material, e ela é tão má que ela enche de mal o ser que não é ainda nela e não faz senão olhá-la. Não tendo nenhuma parte de bem privada dele, puramente deficiente, a matéria torna-se semelhante a ela tudo o que tem com ela o menor contato. Passemos para outra faixa. Vamos parar.